Thank you. Na MEC FM, Sonata para Piano, número 23, em Fá menor, opus 57, Appassionata, de Beethoven. Piano, Rudolf Burbinder. E a Rádio MEC quer a sua participação na nossa programação. Envie agora mesmo uma mensagem para o nosso WhatsApp ou Telegram, 21 99710-0537, 21 99710-0537. Aguardamos seu contato. Você ouve pela MEC FM grandes clássicos, um mundo da música de concerto. Muito bem, na sequência de grandes clássicos, quarteto de cordas número 1 em Ré menor de Ariaga, com quarteto de cordas Guarneri. Thank you. Thank you. Thank you.

Na MEC FM, Quarteto de Cordas número 1, em Ré menor, de Ariaga, com o Quarteto de Cordas Guarneri. 12h47, uma ótima tarde para você. Estamos apresentando Grandes Clássicos, o mundo da música de concerto. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Orquestra Petrobras Sinfônica. De 23 a 25 de outubro, a orquestra realiza o Festival Beethoven. 6 concertos em homenagem ao compositor alemão, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Petrobras Sinfônica. Regência de Felipe Prazeres, Tobias Volkmann, Thiago Santos e Matheus Araújo. Confira a programação completa em petrobrassinfonica.com.br. Patrocínio oficial Petrobras e Governo Federal. Clássico ou romântico? Ludwig van Beethoven levou a era do classicismo musical ao ápice, mas também ao seu fim. Um revolucionário musical, ele é considerado um pioneiro do movimento romântico. Ele inicia sua carreira em meio ao período clássico, marcado pelo ideal de racionalidade. Suas últimas obras, contudo, são cheias de drama, tensão, exploração harmônica e estrutural, que cabe melhor dentro do contexto do movimento romântico, caracterizado pela valorização do indivíduo e suas emoções. Um de seus mais notórios atos de inovação e rebeldia foi a inclusão de solistas vocais e um coro no movimento final da Nona Sinfonia, esse gênero até então exclusivamente instrumental. O aspecto mais interessante da música de Beethoven é como ele conseguiu inserir elementos da desordem em sua música sem perder jamais o contato com a racionalidade. Sua música é regida pela concepção clássica, mas propondo uma maior interação entre a composição e o ouvinte. Beethoven, portanto, ainda não é o compositor romântico por excelência, mas o inovador, o abre-alas. Talvez ele não seja o primeiro romântico, mas com certeza foi um romântico clássico. Beethoven, 250 anos. O que toca você? Toca na Rádio MEC. Orquestra Sinfônica Brasileira, 80 anos. Uma orquestra brasileira, pioneira em diversas frentes. A primeira a mostrar com bravura e competência a música brasileira de concerto no exterior, como lembra o maestro Isaac Karabtchevsky. Naquela época, e eu estou falando dos anos 70, foi a primeira vez que uma orquestra brasileira sai do seu país e viaja para mostrar aos europeus aquilo que nós realmente sabíamos fazer. E nós fizemos muito Villa-Lobos, Marlos Nobre, Dino Krieger, fizemos compositores importantes e relevantes e que deram uma outra visão ao europeu sobre a realidade da música brasileira. Além do que, a Sinfônica estava soando muito bem. Foi uma época notável, essa, do ponto de vista artístico. Uma orquestra brasileira, formadora de plateias, como ressaltou o crítico Eurico Nogueira França. O Zenker possuía uma faculdade sugestiva muito grande na sua regência. e procurou um repertório adequado às circunstâncias em que entravam as sinfonias de Tchaikovsky, os poemas sinfônicos de Richard Strauss, e por outro lado fazia uma série de concertos no Cinema Rex aos domingos de manhã, que foram apelidados muito expressivamente de missas sinfônicas, a que comparecia um público enorme, inclusive de jovens, em que havia muito execução de valsas de Strauss, além de outras obras. Uma orquestra educadora, como podemos ouvir na voz do pianista Arnaldo Estrela. É uma orquestra que deve ter aproximadamente umas 90 figuras. Ela recruta esses músicos, principalmente aqui no local, no Rio de Janeiro, e os recebe das escolas oficiais, dos conservatórios. Mas fez coisa que me parece mais interessante ainda. Criou uma escola, ela mesma, uma escola para a formação de instrumentistas para a sua orquestra. E há pouco tempo, disse meu maestro Isaac Karabchevsky, que dessa escola já surgiram vários elementos que estão hoje em dia integrando a orquestra. São 8 décadas de trabalho em prol da difusão e da divulgação da música de concerto. Seja apresentando os clássicos dos clássicos pela primeira vez a milhões de brasileiros, seja dando lugar e vez a nossos criadores e intérpretes, dos mais conhecidos aos jovens talentos. E isso é importante para a nossa projeção, para a experiência. A Orquestra Sinfônica é uma coisa grandiosa. Orquestra Sinfônica Brasileira, 80 anos. São 6 anos de história lutando pela Zona Norte como morador. Chegou a hora de fazer muito mais. Vote Bruno Jesus 43123. Quando falta cultura, a violência vira espetáculo. Para mudar esta cena, Érica Colares, 43234. Mana Pontes, 43043. Partido Verde. Lugar de mulher é onde houver luta. O Rio tem jeito. Mudança já. Roberto Dias, 43.000 PV. Quem se preocupa com o meio ambiente, vota em Francisco da Silva Consciente, 43226. É a vez do povo. Vote 13, vote Benedita. Ela lutou pelas domésticas, por cotas sociais. Promoveu a inclusão mais negros audiovisuais. Vai garantir a renda básica pro povo se manter, criar moeda social que é pra favela surpreender. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Jôde Del Castilho, cá entre nós. 23.160. Sou Jana Cação, 23.654. Você fala, que eu grito. Sou Luiz Gustavo de São Cristóvão. Meu número é 23.472. É pro Rio melhorar. Tchatchelos, 23.166. Juntos venceremos. Vote Paulo Serri, 23.212. Com Eduardo Paes. PHGM, esse veio para fazer a diferença. Vote 23638. A Rádio MEC te acompanha por onde você for. Baixe já o aplicativo EBC Rádios e ouça ao vivo nossa programação. Confira o podcast e agende um lembrete para não perder o seu programa favorito. Aplicativo EBC Rádios. Baixe grátis para Android e iOS. É a Rádio MEC, na palma da sua mão. Eduardo Paes. Olha, em relação à dívida deixada para o sucessor, é importante dizer que o Tribunal de Contas do município analisou todas as contas, e deixou claro, muito claro, aliás, numa decisão, que nós deixamos um saldo em caixa, permitindo recursos para que o prefeito tocasse a prefeitura no ano seguinte. Isso também foi motivo de uma ação judicial que confirmou essa avaliação do Tribunal de Contas do município. Então é mais uma mentira do prefeito Crivella. A gente deixou a prefeitura com as contas organizadas, aliás, isso tudo reconhecido, inclusive pelas agências de risco mundial que sempre colocaram a prefeitura do Rio como um exemplo a ser seguido em todo o Brasil. Vem, vem, vem com Eduardo. Eduardo Paz já provou o que faz, todo mundo viu. É mais que trabalho, é amor ao Rio. É 25. Para remover a sujeira da sua casa, você tem muitas opções. Para remover a sujeira do Rio, você só tem uma: o seu voto. Delegada Marta Rocha. Vamos juntos resgatar o Rio das mãos dos malandros incompetentes. Sou Marta Rocha, candidata à Prefeitura do Rio e tenho coragem para fazer diferente. Delegada Marta Rocha, preparada para a missão. Um, dois, confirma. Um, dois, confirma. Eu sou e sempre serei a sua voz. Dr. Carlos Eduardo, 19044. Vereador Cidadão. Redução de 50% do salário e dos benefícios próprios. Suboficial Paz, 19808. Faça parte da renovação. Político corrupto não pode ser o novo normal. Vencer Cecel, 19747. Vote 19773. É a voz do povo. Zico Bacana, estamos juntos de novo. Contra o racismo, vote Gilmar Rodrigues, 19999. De segunda a sexta-feira, 9 horas da noite, hora de jazz na Rádio Mac. E nesta terça-feira, o Jazz Livre traz a música do pianista McCoy Tyner. Um dos principais pianistas do jazz moderno, ele deixou sua marca no estilo com um fraseado rápido, seguro e criativo. É nesta terça-feira, a partir de 9 horas da noite, Jazz Livre com McCoy Tyner, aqui na sua Rádio Mac. ZYD465, Mac FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, Mac AM, 800 kHz, Brasília. Emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Grandes Clássicos. Três horas em ponto, mais uma vez uma ótima tarde. Seguimos Grandes Clássicos com Convite à Dança, de Weber, Orquestra Sinfônica de Londres e a regência de Stanley Black. Thank you. Na MEC FM, convite à dança de Weber, Orquestra Sinfônica de Londres e a regência de Stanley Black. MEC FM 99,3, a rádio de música clássica do Brasil. Seguimos com o Balé da Rainha, cena 2, do terceiro ato da ópera Dom Carlos de Verdi. Orquestra do Metropolitan de Nova York e a regência de James Levine.

Na MEC FM, concerto número 1 em Sol menor para piano e orquestra, Opus 25 de Mendelssohn, solista Lang Lang, Orquestra Sinfônica de Chicago e a regência de Daniel Barenboim. 3h47, uma ótima tarde para você. Você ouve pela MEC FM grandes clássicos, um mundo da música de concerto. Seguimos com Alegreto Expressivo, de Mauro Giuliani, flauta, Odete Ernest Dias, violão, Jaime Ernest Dias. Thank you. Na MEC FM, Alegrito Expressivo, de Mauro Giuliani. Flauta Odete Ernest Dias, violão Jaime Ernest Dias. 3h53, boa tarde. Estamos apresentando Grandes Clássicos, o mundo da música de concerto. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Orquestra Petrobras Sinfônica. De 23 a 25 de outubro, a orquestra realiza o Festival Beethoven. 6 concertos em homenagem ao compositor alemão, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Petrobras Sinfônica. Regência de Felipe Prazeres, Tobias Volkmann, Thiago Santos e Matheus Araújo. Confira a programação completa em petrobrassinfonica.com.br. Patrocínio oficial Petrobras e Governo Federal. A parceria com o presidente Bolsonaro não vem de hoje e já deu ótimos resultados. 105 milhões de reais para asfaltáveis no Brasil, a maior reforma da história do sambódromo, a primeira escola cívico-militar e virão muitas outras. E para a saúde, o presidente deu para nós mais 200 milhões de reais por ano. E nos próximos 4 anos, tenha certeza, vai vir muito mais. Com Deus, pela família, pelo Rio. É a vez do povo. Vote 13, vote Benedita. A gente sente que tá representada. A vida deu pancada, ela saiu vencedora. Inteligente, ela encarou a parada. Foi quando a empregada virou vereadora. É deputada, já foi governadora. Até ministro, tô com ela de novo. A gente é 13, que bom, 13 é Bené, Bené. Gente da gente, ela é prefeita do povo. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Sou Alan Silva do Complexo do Alemão. Você conhece meu trabalho social. 22369. Pela saúde, educação e segurança, de verdade. 22075, nobre. Vamos incentivar a cultura e a formação artística dos jovens. Estela Gaio, 22147. Retorno às linhas de ônibus e serviço de saúde com qualidade. Jussara Maia, 22020. Para vereador, vote 22. O que é feito? Caiu a arrecadação em 10 bilhões e eu tive que pagar nos meus 3 anos de governo 5,2 bilhões de reais. Fato, Fachel, nos 4 anos da gestão de Paes, a arrecadação foi quase 10 bilhões de reais a mais do que nessa gestão do Crivella. E além disso, ele já pagou 5 bilhões, um pouco mais de 5 bilhões, em dívida, amortização e encargos, portanto é fato. Você ainda acha que este sujeito é um bom gestor? 20. Médico do Hospital Miguel Couto. Vários projetos aprovados em favor da saúde, idosos e defesa dos animais. Dr. João Ricardo, 20999. Se você acredita na família, vote 20888. Eu sou David Mariano, o amigo do bem. Sou advogado e filho do professor Gláucio Castelo Branco. Em nome da educação, peço seu voto, professor Jonatas Castelo Branco, 20500. Bandido bom é bandido morto. Major Elitos Além, 291. Se a gente não mudar, nada muda. Sandro Capadócia, 20023. 20. Nova pesquisa do Ibope confirma. Eduardo Paes segue na liderança para a Prefeitura do Rio. Eduardo Paes está com 30%. Eduardo Paes tem 42% dos votos válidos. É por isso que as agressões a Eduardo já começaram. E o Crivella só ataca o Eduardo por um único motivo. Porque Eduardo Paes é o único que ganha do Crivella no segundo turno. E com Eduardo Paes, o Rio vai voltar a dar certo. É mais que trabalho, é amor ao Rio. Por uma educação digna, de qualidade para a população do Rio de Janeiro, eu sou Marcos Pires, seu candidato a vereador, número 45138. Pela odontologia, cultura, esporte e deficientes. Não há preconceitos, violência contra a mulher, idosos, crianças e animais. Dilmeire 45444. Pela implantação de mais leis em prol da sustentabilidade e da defesa dos animais do meio ambiente, Jardes Inácio 45016. É o número 15! Olá, senhora ou senhor. Você sabe que no governo Eduardo Paes teve roubo. O secretário de obras dele está preso denunciando ele. O dinheiro roubado da prefeitura é roubado da escola pública dos meus filhos, dos seus filhos. Se eu for prefeito, os nossos filhos vão ter escola até 5 da tarde, com reforço de português, de matemática, de inglês, para estar no mesmo patamar da escola particular. Isso é o que vai garantir um bom emprego depois. Você vai querer mesmo deixar esses dois caras no segundo turno? A gente não merece isso. Eu sou a sua opção. Paulo Messina é 15! Nesta terça-feira, o Roda de Choro é sobre o Isaías e seus Chorões. Este conjunto surgiu em São Paulo nos anos 70 e se mantém ativo desde então. Participou de diversos programas de choro na TV e acompanhou grandes artistas como Elisete Cardoso, Paulinho da Viola e Altamiro Carrilho. Roda de Choro, nesta terça, a partir das 11 horas da noite, aqui na Rádio MEC. ZYD465, MEC FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, MEC AM, 800 kHz, Brasília. Emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Grandes Clássicos. Quatro horas em ponto. E na sequência de Grandes Clássicos, Concerto para Piano número 2 em Lá Maior de Liszt. Piano Richard Frank, regente Robert Hartbaker. Thank you. Mac FM Concerto para Piano número 2 em Lá Maior de Liszt. Piano Richard Frank, regente Robert Hart Baker. 4h22. A Rádio Mac quer a sua participação na nossa programação. Envie agora mesmo uma mensagem para o nosso WhatsApp ou Telegram 21 99710-0537. 21 99710-0537. Aguardamos seu contato. Você ouve pela Mac FM Grandes Clássicos, um mundo da música de concerto. E na sequência, Suíte Antiga, Opus 25 de Leopold Míguez, Orquestra Sinfônica da UFRJ, com a regência de André Cardoso.

Thank you. Suíte Antiga, Opus 25, de Leopold Miguez. Orquestra Sinfônica da UFRJ, com a regência de André Cardoso. 4h48. Eu, Raquel Ricardo, volto amanhã ao meio-dia. Em instantes, a excelente companhia de Sidney Ferreira. Boa tarde para você, obrigada por sua audiência e até amanhã. Estamos apresentando Grandes Clássicos. O mundo da música de concerto. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. tempos de quarentena, devido à pandemia de coronavírus, muitas pessoas em todo o mundo têm buscado conforto e alívio na música. Foi o que fizeram os músicos da Alemanha, que por meio das redes sociais convocaram outros músicos a tocarem de suas janelas a composição Ode à Alegria, de Ludwig van Beethoven. Em diversas sacadas, em diversas cidades, músicos com muita e pouca experiência se uniram para tocar o quarto movimento da Nona Sinfonia. Aqueles que não tocaram um instrumento simplesmente cantaram junto à melodia de Ludwig van Beethoven, recitando os versos do poema de Friedrich Schiller, Ode à Alegria, também conhecido como Hino à Alegria. E foi assim que a música de Beethoven encheu de esperança uma tarde de março na Alemanha. E mais uma vez, a arte demonstrou seu poder restaurador diante da incerteza. Beethoven, 250 anos. O que toca você, toca na Rádio MEC. MEC FM, Handel, em um minuto. MEC FM, Handel, em um minuto. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Orquestra Petrobras Sinfônica. De 23 a 25 de outubro, a orquestra realiza o Festival Beethoven. 6 concertos em homenagem ao compositor alemão, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Petrobras Sinfônica. Regência de Felipe Prazeres, Tobias Volkmann, Thiago Santos e Matheus Araújo. Confira a programação completa em petrobrassinfonica.com.br. Patrocínio oficial Petrobras e Governo Federal. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Cora Coralina. O maior inimigo da prevenção do câncer de mama é o medo. Muitas mulheres temem receber a confirmação da doença, mas o diagnóstico precoce é a melhor forma de garantir o sucesso do tratamento. Não perca tempo, perca seu medo. Outubro Rosa. A MEC FM também está com você na internet. Acesse mecfm.ebc.com.br e acompanhe nossa programação. Ouça a rádio ao vivo e escute quantas vezes quiser o seu programa favorito. A música clássica no Brasil e no mundo. mecfm.ebc.com.br. Eduardo Paes. Para muita gente, a eleição de 2018 deu esperança de que a segurança ia melhorar. Infelizmente, isso não aconteceu. A violência das ruas explodiu, sobretudo contra as mulheres. Tem gente que acha que a prefeitura não pode fazer nada pela segurança. Eu discordo. É papel do prefeito trabalhar pela proteção dos cariocas no asfalto ou na favela. É papel da prefeitura supervisionar melhor o trabalho de patrulhamento e a rotina dos guardas municipais. Menos multa, mais proteção ao cidadão e nada de covardia contra os camelôs. Esse é o lema. Não era tudo perfeito no nosso governo, mas o carioca lembra que tínhamos uma guarda municipal mais presente. E fizemos isso de forma até rápida, porque a gente conhece os problemas que o carioca enfrenta e como a prefeitura funciona. Precisamos de gestão, de muito trabalho e de amor ao Rio. Pode ter certeza, o Rio vai voltar a dar certo. Eduardo Paes, é mais que trabalho. É amor ao Rio. Com a palavra, Marta Rocha. Vou abrir a caixa preta da prefeitura. O Rio não pode continuar refém desses esquemas que há muito tempo tanto mal estão causando à nossa cidade. Vamos juntos resgatar o Rio das mãos dos malandros e incompetentes. Sou a delegada Marta Rocha, candidata à prefeitura do Rio e tenho coragem para fazer diferente. Um, dois, confirma com amor no coração. Um, dois, confirma. PSD, o partido que mais cresce no Rio. 55. Acessibilidade para todos. Você não será mais invisível. Cipriano Augusto, 55785. O Rio tem opção. Tenho pouco tempo de TV, mas muito para fazer pelo Rio. Acesse minhas redes sociais e saiba mais. Pela Agricultura Familiar e Rodoviários, vote Marcílio Santos, 55300. Vale a pena lembrar Charles Albert, 55976, para ajudar. Sem histórias tristes, 55976. O que é feito? Caiu a arrecadação em 10 bilhões e eu tive que pagar nos meus 3 anos de governo 5,2 bilhões de reais. Fato, Fachel, nos 4 anos da gestão de Paes, a arrecadação foi quase 10 bilhões de reais a mais do que nessa gestão do Crivella. E além disso, ele já pagou 5 bilhões, um pouco mais de 5 bilhões, em dívida, amortização e encargos, portanto é fato. Você ainda acha que este sujeito é um bom gestor? A Zona Oeste é minha prioridade. Evandro Santa Cruz, 25144. Pelo povo, para o povo, Norim, vem aí, 25735. Lugar de serviço público é no seu bairro, Cadu, 25444. Na valorização do servidor público municipal, Robson Gonçalves, 25556. Olá, galerinha do bem, Célio Gonzaga, 25645, para vereador. É hora de mudar, vem com o seu Valdemar, 25321. Sou o Quito da creche, 25888. Educação infantil é o começo de tudo. É a vez do povo, PT e PCdoB. Muita gente pergunta de onde eu vou tirar dinheiro para dar uma renda mínima para as famílias pobres do Rio. Eu respondo, revendo os contratos abusivos, atraindo investimentos e aquecendo a economia popular. Com esse dinheiro em caixa, a gente vai poder investir na população, gerando renda e fazendo a economia girar. O Rio tem saída, e a saída é o povo. Bota a fé que dá. Meu nome é Delon da Juventude. Faço muito com pouco e farei muito mais com o mandato. Peço seu voto. 11.404. Vote 11.404. Trabalharei por mais oportunidade para jovens e adolescentes. Serei a voz da comunidade surda. Vote Paulo Moura, 11.300. Música. segunda a sexta-feira, 9 horas da noite, hora de jazz na Rádio MEC. E nesta terça-feira, o Jazz Livre traz a música do pianista McCoy Tyner. Um dos principais pianistas do jazz moderno, ele deixou sua marca no estilo com um fraseado rápido, seguro e criativo. É nesta terça-feira, a partir de 9 horas da noite, Jazz Livre com McCoy Tyner, aqui na sua Rádio MEC. ZYD465, MEC FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, MEC AM, 800 kHz, Brasília. Emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Grandes Clássicos. Olá, amigos, muito boa tarde. Boa tarde, Raquel Ricardo. Agora são 5 horas em ponto no Rio de Janeiro. Eu sou Sidney Ferreira, vamos juntos até às 9 da noite. Raquel Ricardo está de volta amanhã, a partir de meio-dia, com o programa Concerto MEC. E nós seguimos com Grandes Clássicos desta terça-feira, 20 de outubro de 2020, com a abertura O Mikado, de Arthur Sullivan, Orquestra ProArte, sob a regência de Sir Malcolm Sargent. Abertura O Mikado, de Arthur Sullivan, Orquestra ProArte, sob a regência de Sir Malcolm Sargent. Mac FM 5 e 9, boa tarde. Ceará interrompe a reabertura e impõe restrição em municípios. A reportagem é de Renata Martins. O estado do Ceará interrompeu o plano de reabertura pela segunda semana seguida e um novo decreto recomendou restrição maior, onde está havendo aumento de casos de Covid-19 a partir dessa segunda-feira. Os municípios de Crateús, Icó, Russas, Juazeiro do Norte e Tauá devem reforçar a fiscalização e adotar medidas de isolamento social mais restritivas para conter a disseminação da Covid-19, especialmente quanto à redução de aglomerações. A medida foi sugerida pelo Comitê Estadual, que monitora as ações contra o novo coronavírus no estado. Entre as preocupações estão ações praticadas por candidatos a prefeito e vereador. Nas redes sociais, o governador Camilo Santana relatou que tem visto imagens absurdas de desrespeito às normas sanitárias em alguns atos de campanha, o que, segundo ele, estaria provocando aumento de casos em alguns municípios. O governador pediu que a Justiça Eleitoral adote medidas para cessar as atividades realizadas em desacordo com as regras sanitárias estabelecidas para a segurança da população contra a Covid. Outra preocupação das autoridades cearenses vem de fora do estado e chega de avião. Camilo Santana pediu à Anvisa e à Agência Nacional de Aviação Civil que reforcem as ações de controle sanitário no aeroporto de Fortaleza, especialmente em relação aos voos internacionais. A justificativa é o aumento de casos de Covid na Europa e nos Estados Unidos. O Ceará tem mais de 265 mil casos confirmados e 9.210 mortes por Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Você ouve pela MEC FM Grandes Clássicos. Um mundo da música de concerto. Três canções em arranjo para violão solo de Gershwin. Violão Andrew Zorn. Thank you. três canções e arranjo para violão solo de Gershwin, violão Andrewson. Mac FM 5:21. El Dia Que Me Quieras, tango em arranjo orquestral de Carlos Gardel. Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, sob regência de Michel Plasson. El Dia Que Me Quieras, tango em arranjo orquestral de Carlos Gardel, Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, sob a regência de Michel Plasson. Mac FM 5:26. Le Grand Tango, de Astor Piazzolla, violoncelo Antônio Menezes, piano André Memari. Thank you. Thank you. Le Grand Tango de Astor Piazzolla, violoncelo Antônio Menezes, piano André Memari. MEC FM 5:38, boa tarde. Coronavac é a vacina mais segura, afirma a diretor do Butantan. Resultados finais das pesquisas devem ser divulgados em novembro. A reportagem é de Cariane Costa. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta segunda-feira que a vacina chinesa contra o coronavírus, a Coronavac, é que se mostrou até o momento a mais segura entre todas que estão em desenvolvimento no mundo. A vacina Butantan é a mais segura em termos de efeitos colaterais em relação às demais vacinas. É a vacina mais segura nesse momento, não no Brasil, no mundo. E aí estão os dados científicos tirados da literatura. A afirmação de Dimas Covas foi durante uma coletiva de imprensa em São Paulo, ao lado do governador do estado, João Dória. O diretor do Butantan disse ainda que no Brasil, apenas 35% dos 9 mil voluntários tiveram reações adversas leves após a aplicação da vacina, como dor no local da aplicação ou dor de cabeça. Covas afirmou ainda que não houve registro de efeito colateral grave durante a testagem. Ele apresentou um quadro comparativo com outras vacinas que estão na fase 3 em desenvolvimento no mundo. No total, ela teve uma ocorrência de efeitos colaterais, somando tudo, em 35%. Das demais vacinas, nenhuma foi inferior a 70%. Todas tiveram efeitos colaterais grau 3. Vacina Butantan não teve efeitos colateral grau 3. Febre, veja, 0,1 na vacina Butantan, nas demais, a mais baixa, 18%. E febre, grau 3, que é febre acima de 38,5, vacina Butantan, 0. Até dezembro, o Instituto Butantan receberá 46 milhões de doses da Coronavac, sendo 6 milhões de doses da vacina já prontas para aplicação. Outros 15 milhões devem chegar até fevereiro de 2021. Até o momento, o governo paulista mantém a previsão do início da vacinação no estado para dezembro. Mas para isso ocorrer, é preciso ainda aguardar os resultados de eficácia, que ainda não foram finalizados, previstos para sair em novembro ou dezembro. Caso os testes comprovem a eficácia, a Coronavac ainda vai precisar de uma aprovação da Anvisa para que a população comece a ser vacinada. Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vão se reunir em Brasília para discutir uma possível distribuição da Coronavac em todo o país por meio do SUS. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Você ouve pela MEC FM Grandes Clássicos. Um mundo da música de concerto. Zarabanda Lejana e Villancico, duas peças para a orquestra de Joaquim Rodrigo, Orquestra Sinfônica Astúrias, sob regência de Maximiano Valdés. Thank you. Zarabanda Lejana e Villancico, duas peças para a Orquestra de Joaquim Rodrigo. Orquestra Sinfônica Astúrias, sob a regência de Maximiano Valdés. E assim encerramos Grandes Clássicos desta terça-feira, que está de volta amanhã a partir das 14h. A seguir, a propaganda eleitoral obrigatória e, na sequência, às 18h01, você acompanha o Antena MEC. Até já! Grandes Clássicos. O mundo da música de concerto. Realização MEC FM. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Nesta terça-feira, o Roda de Choro é sobre o Isaías e seus Chorões. Este conjunto surgiu em São Paulo nos anos 70 e se mantém ativo desde então. Participou de diversos programas de choro na TV e acompanhou grandes artistas como Elisete Cardoso, Paulinho da Viola e Altamiro Carrilho. Roda de Choro, nesta terça, a partir das 11 horas da noite, aqui na Rádio MEC. A Bagatela para piano em Lá menor, Für Elisa, conhecida também como Par Elisa, é junto à 5ª e à 9ª Sinfonia, uma das mais famosas composições de Ludwig van Beethoven. Mas quem foi Elise? A identidade de Elise, que inspirou o compositor, é até hoje um grande mistério. Isso porque a música só foi descoberta e divulgada 40 anos após a morte do alemão. Existem duas teorias para a identidade da musa. Elisabeth Hückel, conhecida como Elisa, era próxima do compositor. Existem cartas que documentam um flerte entre ela e o músico. Apenas dias antes de Beethoven morrer, ela o visitou e ganhou uma de suas penas de escrita e um cacho de seu cabelo. A outra teoria é que Elisa seria a cantora austríaca Therese Malfatti. Beethoven a pediu em casamento, porém ela o rejeitou. Mas por que Beethoven escreveria uma música em homenagem a ela com outro nome? Acredita-se que a composição se chamava originalmente Para Therese, mas uma tradução errada, devido à péssima caligrafia do compositor, teria sido a causa da mudança do nome. Para Therese ou Para Elisa, o que importa é que esta bagatela romântica é ainda hoje uma das músicas mais executadas em todo o mundo. Beethoven, 250 anos. O que toca você, toca. toca na Rádio MEC. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Orquestra Petrobras Sinfônica. De 23 a 25 de outubro, a orquestra realiza o Festival Beethoven. 6 concertos em homenagem ao compositor alemão, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Petrobras Sinfônica. Regência de Felipe Prazeres, Tobias Volkmann, Thiago Santos e Matheus Araújo. Confira a programação completa em petrobrassinfonica.com.br. Patrocínio oficial Petrobras e Governo Federal. Jussara Mendonça faz um mergulho pelo mundo do blues nacional e internacional, trazendo histórias, novidades e lançamentos para você no Alma Blues. Não perca, todo sábado, 11 da noite, aqui na Rádio MEC. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Edson Santos chegou. Edson é experiente. Já foi vereador, deputado e ministro. Fez leis importantes e agora quer batalhar para recuperar o Rio. Vote em quem te representa. Edson Santos, 13222. Cansado de ver o descaso de políticos anteriores, decidi entrar para a vida pública. André Santa Cruz, 13888. Termina aqui o programa da coligação É a Vez do Povo, PT e PCdoB. Lei 9.504. Horário eleitoral. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Luciana Novaes foi vítima de uma bala perdida dentro da universidade e ficou tetraplégica. Ela venceu e é a vereadora de primeiro mandato que aprovou mais leis. Com seu voto, ela poderá fazer muito mais. Vamos juntos, mais fortes do que nunca. Edson Santos chegou. Edson é experiente. Vote em quem te representa. Edson Santos, 13222. Termina aqui o programa da coligação É a Vez do Povo, PT e PCdoB. Lei 9.504. Horário eleitoral gratuito. De segunda a sexta, 9 da noite, é hora de jazz na Rádio MEC. E nesta quarta-feira, o Jazz Livre traz todo o talento de Youssef Latif. Uma viagem pelo mundo sonoro deste saxofonista e multi-instrumentista. Com uma carreira cheia de guinadas de estilo, seu trabalho atravessa todas as escolas do jazz, chegando às sonoridades africanas e orientais. É nesta quarta-feira, a partir de 9 da noite, Jazz Livre com Youssef Latif, aqui na sua Rádio MEC. Este sujeito mente pra você o tempo todo. No debate da Band, ele disse que o prefeito Crivella fechou clínicas da família. Mentira. Além de não fechar nenhuma, o prefeito abriu 14 clínicas e 12 centros de imagem com tomógrafos e raios-x digitais. Ele não assume, mas afundou a cidade em dívidas bilionárias. Sabe por que ele não te conta? Porque quer o seu voto. Ele quer voltar. Você vai deixar? Pense nisso. O Cena Instrumental desta semana recebe o maestro, pianista, compositor e arranjador Gilson Peranzetta. Com 56 anos de carreira, o maestro encanta com a criatividade, beleza e delicadeza com que trata a música. Não perca, neste sábado, às 9 da noite, aqui na Rádio MEC. Política é coisa séria e deve ser feita com responsabilidade. Por um Rio mais humano que faz política pensando nas pessoas. Verônica Moraes, 12011. 12 mil é a turma boa com o apoio de Ciro e Marta com um projeto. Fernando Mendonça, 12 mil. Movimento Negro do PDT e Frente Favela Brasil juntos. Márcio Ribeiro Reis, 12012. Em defesa da saúde mental, juntos somos mais fortes. Rose Cordeiro, 12013. O PDT. É a vez do povo. Vote 13, vote Benedita. Ela lutou pelas domésticas, por cotas sociais. Promoveu a inclusão, mas negros audiovisuais. Vai garantir a renda básica pro povo se manter. Criar moeda social que é pra favela surpreender. É 13, é 13, é 13, Benedita. Benedita! Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. De segunda a sexta-feira, 9 horas da noite, hora de jazz na Rádio MEC. E nesta terça-feira, o Jazz Livre traz a música do pianista McCoy Tyner. um dos principais pianistas do jazz moderno, ele deixou sua marca no estilo com um fraseado rápido, seguro e criativo. É nesta terça-feira, a partir de 9 horas da noite, Jazz Livre com McCoy Tyner, aqui na sua Rádio Mac. Câncer de mama em homens. Boletim Fundação do Câncer na Rádio MEC. Você sabia que os homens também podem desenvolver câncer de mama? Apesar de menos frequente, 1% dos casos ocorre entre os homens. Por isso, é muito importante observar o aparecimento de nódulos ou caroços, além de sintomas como inchaço, pele ondulada ou enrugada, retração do mamilo e vermelhidão ou descamação da pele na região das mamas ou mamilo. No site câncer.org.br e nas redes sociais da Fundação do Câncer, você encontra mais informações sobre prevenção. Prevenção do câncer de mama. A Rádio MEC apoia essa ideia. Tarik de Souza faz um resgate das histórias e influências da bossa nova do